Ideologia não muda. Vamos. Mente criminal. Ideologia não muda. Tô a vida pra cantar meu verso proibido. Ideologia, porra. 3F. Respiro pobre, canto sangue, não existe dia sem existir. Rap gaúcho no topo, malandro. É o estilo favela. É isso que cês querem. Bem-vindo ao inferno. Eu não pago de quebrada. Não quero roda fama, quero grupo dos eternos. Aqui é paulada na cabeça, cansamos de ser pacíficos. Eu não me escondo, porra. Por isso eu peso a caneta. Só destino aqui resolve. Porra, nosso suor tem peso. Até o som. Bate cabeça, ladrão. Ideologia. Porra. Vamos. 3R. Ideologia. Porra. Mandando o som. Ninguém. Em cima das picapes. Faz milagre.